Olá. Servir a Deus é servir a palavra de Deus. Não tem como nós servirmos a Deus não servindo a sua palavra. Os servos de Deus que andaram por esse mundo, alguns que ainda andam por aí, todo aquele que é servo de Deus verdadeiramente ele tem que ser um servo da palavra, tem que estar a serviço da palavra com todas as consequências, com todas as implicações, com todas as responsabilidades que estão envolvidas nisso. Ao lermos Isaías, o livro que nós estamos estudando, percebemos as falhas de Israel. E nos capítulos que estamos nessa porção de Isaías que nós estamos abordando, vemos aqui a apresentação do servo, o servo de Deus. Quem é o servo de Deus? Temos o servo que falhou, que é Israel, por não ter dado ouvidos às advertências, por não confiar em Deus e murmurar. Na época do cativeiro, por exemplo, Deus nos abandonou por não confiarem e por serem pessoas desobedientes, não darem ouvidos às muitas advertências de Deus. E Deus vai contrastando isso na sua palavra com a ideia do servo que não falha. Mas, mesmo em meio ao povo desobediente, ao povo falho, existem servos, servos aqui no plural, servos imperfeitos, os servos que, mesmo sendo imperfeitos, são servos de Deus, porque são seus instrumentos, ele os tem usado de diversas maneiras, de maneiras diferentes, ao longo dos tempos aí, mas sempre sabendo que o servo perfeito que o texto vai nos levando, o texto vai nos direcionando para isso, é o Messias. O Messias é aquele que viria para mostrar quem é o servo perfeito, como ele age, para trazer todos os benefícios que ninguém mais poderia trazer além dele. Pois bem, nessa passagem de hoje nós vamos então ver a relação entre o servo de Deus e a palavra de Deus. Isso, então, continuando o capítulo 50, onde nós estamos. Esse capítulo não é longo, nós lemos os três primeiros versículos e hoje vamos ler o restante, do 4 ao 11. O soberano Senhor abriu os meus ouvidos. E eu não tenho sido rebelde, eu não me afastei. Ofereci minhas costas para aqueles que me batiam, meu rosto para aqueles que arrancavam minha barba. Não escondi a face da zombaria e da cuspida. Porque o Senhor me ajuda, não serei constrangido. Por isso me opus firmemente como pederneira e sei que não serei envergonhado. Aquele que defende o meu nome está perto. Quem então trará acusações contra mim? Encaremo-nos um ao outro. Quem é meu acusador? Que ele me enfrente. É o soberano Senhor que me ajuda. Quem irá me condenar? Todos eles se desgastam como uma roupa. As traças os consumirão. Quem entre vocês teme o Senhor e obedece à palavra de seu servo? Que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e dependa de seu Deus. Mas agora todos vocês que acendem fogo e fornecem a si mesmos tochas acesas, vão, andem na luz de seus fogos e das tochas que vocês acenderam. Isso é o que receberão da minha mão. Vocês deitarão atormentados. O servo e a palavra, o servo de Deus, a palavra de Deus. Isaías traz aqui, primeiramente, o fato de que o servo tem o encargo de transmitir a palavra. Esse é uma incumbência do servo de Deus. De alguma forma ele deve fazer isso, deve transmitir. E aqui, isso quer dizer entregar aos homens o que procede de Deus. E aqui nós vamos caminhando, entendendo o seguinte, o texto ele tem uma referência aqui primária a Isaías, como profeta, como alguém encarregado da palavra de Deus, mas o texto não tem como se cumprir plenamente em Isaías. As implicações do texto, todos os desdobramentos, tudo que o texto traz, não se completam em Isaías. Então nós temos que ter isso em mente. Isaías vai, de alguma forma, estar identificado com o que é dito aqui, mas de maneira limitada. Por exemplo, ele recebeu de Deus a palavra, recebeu aquilo que foi dado a ele. Ele diz, o soberano Senhor deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra. Aqui a NVI não foi muito feliz na tradução, né? Mas aqui é a ideia que para que eu saiba dizer a boa palavra, ou seja, Deus me deu as condições para que eu pudesse transmitir o que traz benefício para as pessoas. Vai trazer alento, vai trazer esperança. E é isso mesmo que Isaías vinha fazendo, transmitindo em meio às advertências a esperança de que Deus no final iria favorecer o seu povo e muito mais, de forma muito mais especial, aqueles que creem nele, aqueles que confiam, aqueles que dependem dele. Diz que Deus dá a ele amanhã, após manhã, essas palavras, ele o desperta, ele desperta o seu ouvido como alguém que é ensinado, ou seja, Deus transmitindo. Versículo 5, ele diz, o soberano Senhor abriu os meus ouvidos e eu não tenho sido rebelde, não me afastei, ou seja, não desisti, eu não deixei de cumprir com aquilo que Deus me incumbiu de fazer. Isso é o geral dos profetas, eles receberam de fato a revelação de Deus, receberam o que procede de Deus e transmitiram. Alguns mais fielmente, outros menos, alguns reclamando um pouquinho aqui e ali, outros nem tanto. Veja o caso de Jonas, por exemplo, né? A maneira como ele agiu diante da incumbência. É claro que Jonas ali quase que uma exceção assim, em relação aos demais. Isaías, a gente sabe que Deus o comissionou, a gente vê isso no capítulo 6, ele recebendo ali de Deus o ministério da pregação, e Deus adiantou que ele não seria bem acolhido, as suas palavras não seriam bem acolhidas, o povo não ia dar ouvidos para ele. Mas ele diz, olha, fui até o fim aqui. Mas quem é que cumpriu isso de maneira perfeita, a não ser o servo de Deus? Lembrando aqui que essa ideia do servo perfeito, ela vai caminhando, ela vai não crescendo aqui, e nós vamos perceber que chega em pontos nos capítulos que vão se seguindo, que não tem como um ser humano, um profeta, seja quem for, cumprir o que está ali. E mesmo o que está nesse capítulo aqui, próprio Isaías não poderia, só lembrando isso. Mas o Messias é o servo perfeito. E ele mesmo diz que ele foi encarregado pelo Pai de transmitir a palavra, como em João 17:8, por exemplo, na sua oração sacerdotal, como é conhecida, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste. Aqui Jesus orando, falando com o Pai, né? Eu lhes transmiti aos discípulos as palavras que me deste. Veja como isso é parecido com aquilo que Isaías está dizendo ali. O Senhor me deu a palavra para que eu transmitisse. E eles a aceitaram. Claro, está falando aqui dos discípulos. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Então, quem mais poderia dizer isso, a não ser Jesus? Jesus aqui assumindo na sua oração que ele recebeu uma incumbência do Pai. É um acerto feito lá no céu de que ele viria com essa característica, como um servo, mas um servo que tem a missão, tem a tarefa, tem a incumbência de transmitir o que vem lá, que vem lá do céu. É interessante que esse mesmo evangelho de João começa dizendo: o Verbo se fez carne. Jesus é a própria encarnação do Verbo. Então ele é o cumprimento perfeito, absoluto do que Isaías está antecipando aqui. Você pode pensar assim: tá, mas como é que o pessoal conseguiria entender? Na época lá o pessoal conseguia entender pouco, o próprio Isaías, mas eles sabem que algo aqui está apontando para o futuro. Tem uma perfeição aqui que deveria ser aguardada e precisa de mais elementos que vão sendo mostrados na Escritura, na profecia, para que pudessem encaixar as peças e saber quando ele viesse. Além de entregar aos homens o que procede de Deus, essa incumbência, esse encargo de transmitir a palavra, tem a ver com enfrentar oposição. E é aqui que tem a questão de não desistir. Porque alguém desistiria? Porque há oposição. Nós sabemos que os profetas sofreram oposição. Acerca de Isaías, existem algumas tradições, inclusive, que dizem que ele foi cerrado ao meio, alguma coisa nesse sentido. A gente não tem nada bíblico, nada realmente consistente nesse sentido, além da tradição. Mas a ideia geral é que os profetas sofreram. Jesus, quando ele confronta os líderes religiosos ali, os fariseus e tudo mais, ele diz: olha, vocês são descendentes daqueles que mataram os profetas, desde do sangue de Abel até Malaquias. Então Jesus coloca aqui muita gente nessa categoria de pessoas que falaram em nome de Deus, que anunciaram a vontade de Deus, que trouxeram para o mundo, trouxeram para os homens aquilo que Deus os havia incumbido de transmitir. E Jesus disse: todos eles foram mal recebidos. Quando alguém abriu a boca para falar sobre a vontade de Deus, se não todos, pelo menos a maioria, sempre agiu com resistência. Os próprios líderes durante a história fizeram isso, e não sei o que estou dizendo, é o próprio Jesus que está afirmando isso, dizendo que assim como eles, como o pessoal tinha feito no passado, estava fazendo ali com ele naquele momento. Então sim, os profetas sofreram oposição, mas ninguém sofreu algo parecido, algo comparável ao que Jesus sofreu. Ele é o servo sofredor. Esse termo vai ser mais essa ideia de servo sofredor vai ser mais explorada por Isaías. Vão vir mais informações que vão completar isso, mas a ideia aqui é de que ele fez isso voluntariamente. Ele se submeteu a isso. Ninguém fez isso como Jesus fez, voluntariamente. Ele veio da mais alta glória para se submeter à humilhação, à vergonha, ao escárnio, à injustiça praticada pelos homens, à traição e ao sofrimento intenso do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional, tudo que você possa imaginar que alguém com a mais absoluta inocência, porque ninguém nesse mundo é inocente a não ser que passou por esse mundo, né? A não ser Jesus, só ele está nessa categoria de 100% inocente. Inclusive aqui o profeta fala de um, como se fosse um tribunal, né? Que os meus acusadores se coloquem aqui cara a cara comigo, para que a verdade seja estabelecida. É uma fala aqui, é como se fosse um ambiente de julgamento. E ele fala: olha, eu confio naquilo que recebi, eu sei de quem recebi, eu sei o que eu estou falando, eu sei que eu estou falando a verdade. E todos os sofrimentos, ele fala aqui de arrancar a barba, de receber cuspida, né? São coisas que, no contexto do Oriente Médio ali, né, como chamamos hoje, né, são coisas extremamente ofensivas a uma pessoa. Até hoje, né, se você cuspir na cara de alguém, é ofensivo. Mas, naquele contexto, arrancar a barba, imagina, não só no ato de violência, mas um ato de extremo desprezo pela pessoa, extrema exposição da pessoa a uma situação injuriosa. Então, o que ele está dizendo aqui: mas podem me atacar, podem me defender, que eu sei quem, eu sei, como diria Paulo, eu sei em quem tenho crido, né? Isaías está falando algo parecido: eu sei em quem tenho confiado, eu sei que ele me ajuda, eu sei que ele está comigo, eu sei que a verdade prevalecerá no fim. Então, e Jesus, com a sua obediência perfeita, com seu sofrimento sem comparação, até a morte, como Paulo diz, sofrimento, como Pedro diz na sua carta, que ele não revidou, ele não procurou uma justiça, mas entregou-se àquele que julga retamente. Jesus, ele se submeteu a tudo isso, porque ele é o servo que veio encarregado de transmitir, de falar a verdade que as pessoas não queriam ouvir e não continuam não querendo ouvir, né? Não é mesmo? Mas aí você tem o que então? Você tem, em função disso, os discípulos dos profetas. Os profetas tinham ali os seus discípulos que reproduziam o que esses profetas anunciavam, o que eles pregavam, e certamente eles sabiam que iriam arcar com as consequências disso. Quando você se identifica com a verdade, há uma consequência, há um preço a ser pago. E muitas pessoas que não eram profetas, que não eram, não haviam recebido a revelação diretamente de Deus, mas do seu instrumento, né, humano, no caso ali os profetas, essas pessoas que ouviam, recebiam, elas também testemunhavam disso e certamente tinham que arcar com as consequências. Igualmente, os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus são encarregados de transmitir o ensino dele e o ensino dos apóstolos. É evidente que está incluído aí, está embutido nisso, vamos dizer assim, né? O Antigo Testamento, que tem que ser entendido à luz do Novo Testamento. É o ensino de Jesus e dos apóstolos que nos foi ordenado transmitir, viver e transmitir. E lembrando que veio com o bônus do sofrimento, o bônus das provações, que é consequência também para os discípulos de Jesus. E justamente é aí que vem o segundo ponto aqui do que Isaías está falando. Se o servo tem o encargo de transmitir a palavra, A palavra desperta reações distintas. E basicamente, se você for observar não só aqui, mas em toda a escritura, você vai notar que existem duas reações básicas à palavra de Deus. Eu digo básicas por quê? Porque tem o sim e o não. Mas o sim, ou melhor, o não, muitas vezes ele é disfarçado de sim. A parábola do semeador mostra isso. A semente ali cai em terrenos diferentes. Parece que um aceitou, parece que o outro também, mas no fim só uma semente cai no terreno fértil. Só um que crê ali, de fato, entre quatro terrenos que são descritos por Jesus, ilustrando os corações humanos, como ele mesmo explica. Mas aqui o texto fala de pessoas que obedecem e pessoas que desobedecem à palavra. A ideia é essa. E obedecer, em primeiro lugar, está ligado ao reconhecimento de que não somos capazes de enxergar o caminho. Ele está falando aqueles que andam em trevas, aqueles que andam perdidos, aqueles que percebem que estão perdidos. Veja bem, Jesus não está dizendo... Isaías não está dizendo que existem as pessoas que estão na luz, que andam na luz. Ele não existe essa categoria aqui. Todos aqui estão andando na escuridão. A diferença é que existem aqueles que sabem que precisam da luz para caminharem, para enxergarem o caminho. É isso que ele está dizendo. São pessoas que percebem que precisam de ajuda e confiam em Deus. Confiam em Deus para iluminar e sabem que essa iluminação ela vem por meio da palavra. Como diria o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então as pessoas que obedecem são aqueles que temem a Deus, o texto descreve assim, são aqueles que confiam em Deus. O texto diz, essas pessoas, o caminho delas é continuar confiando, é assim que elas vão crescer, é assim que elas vão caminhar, é assim que elas vão viver. Mas existem as pessoas que desobedecem. E que desobediência é essa aqui? O texto fala de maneira clara, de maneira explícita, que são as pessoas que permanecem confiantes nas suas tochas. A tocha aqui é a metáfora para uma pessoa que está se guiando com algo que ela mesma fez. O texto diz isso. São as tochas que elas fizeram para si mesmas. Elas confiaram que elas tinham os instrumentos, elas tinham os recursos para iluminar o seu caminho, para dar os seus passos, para saber para onde ir, para saber que caminho evitar, que caminho seguir, o que fazer. Aqui é a ideia do incrédulo, a ideia daquele que acha que sabe o caminho. Ele confia de que ele é capaz de fabricar algo que vai possibilitar enxergar. Ou seja, tudo está baseado na sua própria capacidade. E a ideia aqui é que a pessoa que confia nisso ela vai acabar mal. Podemos incluir aqui muitas coisas, muitas tochas, podemos chamar. A tocha da filosofia humana, as muitas ideias que os homens têm inventado, têm criado. Você pode empilhar toneladas de livros sobre ideias que os homens têm concebido a respeito da vida, a respeito do universo e tudo mais, e as pessoas confiarem nessas coisas. O paganismo, com a sua confiança em rituais, em deuses, em ídolos, em todo tipo de feitiçaria, todo tipo de de coisa que busca um atalho, digamos assim, para conseguir algo ou para evitar algo. E todas as religiões baseadas em obras humanas. Faça tal coisa e conquiste o céu, conquiste o paraíso, que não é nada mais do que confiar na própria justiça. É claro que em Israel havia pessoas obedientes e desobedientes. E é claro que nós sabemos o que sempre foi a maioria. Eles fizeram isso em relação aos profetas. Havia os que davam ouvidos, havia os que não davam. Mas com relação a Jesus, também foi assim. Mas numa proporção, é claro, muito mais impactante, porque você tem alguém que está trazendo a verdade de forma perfeita, que viveu de forma perfeita. Alguém que, como foi dito, foi dito dele, nenhum dolo se achou em sua boca, nenhuma mentira, nenhuma falsidade, nenhum erro. Ele jamais falou algo que precisasse, que devesse ser corrigido. E em relação aos apóstolos também, que ficaram incumbidos, esses já não são Jesus, não são perfeitos, mas foram pessoas que seguiram, ainda que nas suas imperfeições, seguiram anunciando o Evangelho. E as pessoas reagiram a Jesus, reagiram aos apóstolos. Havia os que confiavam, aqueles que realmente creram e aqueles que simplesmente não creram e que são desobedientes. Isso entre os israelitas e depois entre os próprios gentios. Nós temos nossos ouvintes também. Quando pregamos a palavra, quando anunciamos a verdade, quando de alguma maneira nos referimos à Escritura, a Jesus Cristo, ao Jesus Cristo real, aquele que nós conhecemos, nós vamos ter pessoas que creem e pessoas que não creem. É simples assim. E isso permanece. A questão é que o texto adverte que a desobediência consome como a traça. Interessante essa metáfora, né? Essa descrição, essa maneira de falar. A traça ela não cobre o tecido de uma vez só, né? Ela vai ali comendo, até que, dependendo da infestação, pode não sobrar nada mesmo. Estragar completamente um tecido. O texto fala que essas pessoas serão como essas roupas que ficam estragadas. Elas vão se estragando. A traça da mentira, a traça do engano, a traça da desobediência vai corroendo, vai consumindo. E no fim, o que resta é a destruição. A pessoa não vai conseguir algo realmente acreditando numa mentira, rejeitando a verdade. A palavra desperta reações distintas. O que nós temos que fazer? Claro, imitar Jesus. Tem gente imitando Jesus naquilo que não é para ser imitado. Tem gente que quer só fazer coisas poderosas, coisas desse tipo, né? Mas o imitar Jesus, principalmente aqui no que se refere a transmitir aquilo que nós aprendemos dele. Aprendemos com as suas palavras, aprendemos na nossa vida de comunhão com ele, no nosso dia a dia com Jesus, mas com a disposição de enfrentar as resistências, a oposição. As pessoas frequentemente, mais frequentemente, não vão gostar de ouvir o verdadeiro evangelho. O evangelho que, de alguma maneira, sinaliza para as pessoas que elas são pecadoras, que as suas obras não são capazes de salvá-las, a sua justiça própria é um trapo imundo, elas precisam de Jesus Cristo, o único que pode realmente dar a elas a salvação. Temos que nos dispor a enfrentar a oposição e até mesmo o sofrimento, porque o sofrimento pode vir de muitas formas: desprezo, zombaria ou perseguição, em muitos casos. E claro que nós devemos repudiar tudo aquilo que nos incline a confiar em nossa própria capacidade. Tudo aquilo que nos incline a isso. Tudo aquilo que tiver relacionado à justiça própria. E que o nosso velho homem muitas vezes traz à tona. Isso está lá. Jesus nos libertou disso. Mas o velho homem, ele muitas vezes quer trazer isso, essa natureza caída que nós ainda carregamos. Então nós temos que lutar contra isso e depender de Deus e da sua palavra para nos guiar. Não façamos tochas para nos guiar pelo caminho, mas nos apeguemos ao farol que é a palavra de Deus. E sejamos esses bons anunciadores, esses bons instrumentos transmitindo a palavra de Deus àqueles que estão ao nosso redor. Tenha uma boa semana e que Deus te abençoe.